amor verdadeiro, segura minha mão para eu não cair. Quando estou cansada, ele me carrega em seu braço, me dando guarida, tirando o cansaço. Um amor como esse eu nunca vi. Por isso te amo. Querendo às vezes roubar a esperança de um novo dia, o lindo sol nascer. Eu lembro que tenho você sempre ao meu lado, és o meu refúgio, meu Deus adorado. Eu sou tão feliz porque tenho você. Te amo, por isso te amo, por isso te quero, sim, por isso te quero. Nunca vou te deixar, pois sei não vou encontrar quem cuide tão bem de mim. Oh. Por isso te amo, por isso te amo, por isso te quero, sim, por isso te quero. Nunca vou te deixar, pois eu não sei mais viver com você longe de mim. Por isso te amo, por isso te amo, por isso te quero, sim, por isso te quero. Nunca vou te deixar, pois sei não vou encontrar quem cuide tão bem de mim. Oh. Shine.